Não, tá ligado aqueles rádio velhos, cara? Está começando a partir de agora o Rádio X-Lady. Tá ligado, cara? Que foda. Tá, não tem, que foda. Então a gravação vai começar em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Daí, galera, tá começando o primeiro Game Tracker, podcast musical do Melo X. Sou o Zavos e tô aqui pra começar essa primeira edição do podcast com dois convidados ilustres. Primeiro é o Ed. Fala um alô pra galera, Snake. Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso depende do seu horário, tempo e espaço. Muito bem. Aqui também tá comigo... A gente tem que improvisar, né, meu filho? Estamos aqui com o Ridan. E aí, Ridan, dá um alô pra galera aí. E aí, galera, tudo bem? Então, vamos nessa. Vamos nessa. Aqui é o Zabas que está falando com vocês. E esse podcast, o Game Tracker, ele vai ser uma seleção de entre 5 a 6 músicas, dependendo do número de convidados, que a gente vai fazer uma playlist de música só de games aqui. O pessoal do Melo X aqui no nosso blog já tem o primeiro podcast, que é o Melo X Podcast, que a gente falou sobre Super Street Fighter 4. Vale lembrar que o Ridan também já apertou, né? É, eu participei no Street Fighter 4 também. Isso. Se quiser ver o Street Fighter 4, é só entrarem no link. Acho que o Zabuza vai deixar o link pra... É, eu vou deixar o link, que esse podcast musical, ele vai ser colocado no blog do Melo X. Então, o pessoal que tiver interesse, eu vou deixar o link ali embaixo pra vocês acessarem o primeiro podcast do Melo X. E vamos parar de enrolação, vamos para nossas músicas. Vamos para os e-mails, né, cara? Não, os e-mails não tem, a galera já entendeu a piada. Que, rapaz, aqui eu recebi, eu tô vendo aqui, ó, aqui é Broninha. Faça aumento peniano de 25 centímetros. Acho que não. Opa! Rapaz, desculpa! É, vamos pular a parte dos e-mails e vamos então para a música. Depois dessa piadinha pronta do Snake aí, dos e-mails, eu vou começar com... Eu vou começar com a minha primeira música, a música do jogo Portal. Ela é uma host, né, na verdade, é soundtrack. No level 19, quando você for colocado pra inserir na fogueira lá, essa música vai tocar bem nesse momento. Ela é muito massa, ela tem um ritmo bem empolgante ali, porque você vai estar num momento de tensão. E vamos tocar aí. Empolga mesmo, né, cara? Quando você tá jogando assim, ele dá wow. Ainda não tive o privilégio de jogar o Portal, mas, cara, que divertido esse mundo. Mas você, Snake, que é um fã de FPS, você vai ter que jogar isso aí, cara. Um FPS com puzzle, esse jogo é maravilhoso. Tô esperando a segunda edição. FPS. Na verdade é FPP, na verdade. É First Person Puzzle. FPP. É uma boa. Já dá, fica aí uma dica pra Valve, Infinity Ward, pras empresas aí, já pensar no futuro, né? Ah, eu não me dou bem com esse tipo de jogo. Pra mim é RPG, mano. Ah, por que não então juntar um RPG com FPS? Pronto! O mundo fica bem mais feliz. A minha música, cara, é dos confins da minha infância. É uma coisa assim que quando eu escuto me lembra meu berço, porque foi o meu primeiro videogame, eu joguei com 3 anos, Master System, Contra. A música é da parte da primeira fase do jogo do Contra. Você começa, depois que tem aquela abertura. Quando você já tá começando a jogar, é a musiquinha mais empolgante que você pode escutar em 8 bits e tiro na veia, você lutando contra sabe Deus quem, porque não tem história. Toca aí. Thank you. Eu cheguei a jogar o Contra do NES. Não sei se é o mesmo que você tá falando. Cara, talvez você tenha. Só que eu joguei o Contra 3, não sei se é o mesmo. Não, não, não, não, não. O Contra 1, raiz, roots, origem. Classic. Que tesão. Eu nunca joguei, mano. Se derem também, até posso mandar o link, daí vocês vêm aí, quem tiver afim, tem como jogar online. Você só aperta X e Z, pra frente, pra trás, pra cima e pra baixo. Ah, você tá falando jogar online ou jogar pelo... Jogar online contra um, cara. Vocês têm o privilégio daí nem de ouvir a primeira música, ainda vocês podem ver todas as outras músicas do jogo e contemplar essa beleza 8-bit. Fala aí, Ridan. E hoje eu escolhi apenas a... Apenas músicas de RPG, que a primeira que eu escolhi foi a música Outer Worlds, do Rammstein, que toca no Final Fantasy X. Vamos lá! Essa música é tocada na abertura do jogo, é tocada na abertura do minuto final contra Jet, que é o pai do... Spoiler! Spoiler! Bom, a minha segunda música é do The Need for Speed Underground. Essa música, na verdade, é uma banda, né? Que lá tem uma playlist de várias bandas de rock, de rap. Tem. E essa música é de uma banda chamada Element 8. A música é Broken Promises. Essa banda não é muito conhecida, não toca em rádio qualquer rádio aqui. Você vai procurar, você não acha nem videoclipe deles, é muito massa. E toca aí! That I have never known. Tem muitas bandas, tipo, famosas, tipo, tem música do King of the Ninja, muito bando, tem bastante discussão. Bem boa mesmo a playlist que eles fizeram. Os que salvaram mesmo foi do Underground, né? Underground 1, Underground 2, o... depois eles meio que deram uma zoada na playlist, eles quiseram dar uma inovada, acho que eles ficaram muito legal dos próximos. Snake, a playlist da parte de rock no The Most Wanted ficou muito boa. Então aproveitando já o clima de corrida... E também, lembrando da minha infância, de novo, outro jogo que me marcou bastante, o Super Nintendo, Top Gear. Eu acho que pra muita gente que jogou Top Gear, se você escutar essa música, cara, você vai querer pegar o controle de novo, vai querer jogar, porque isso é muito bom, cara. Mad Racer do Top Gear, Super Nintendo, vai lá. Cara, essa música é muito pesão, cara. Eu que não gosto de jogo de corrida, cara. Quando escuto essa música, me dá vontade de jogar, mano. Cara, altas madrugadas jogando com os primos aí, cara. E o melhor é que no Top Gear não é tipo o carro que anda, é o cenário, tá ligado? O carro tá parado. Detalhe, por mais que você não jogue com dois caras, é split screen na veia, cara. É você e o computador ali embaixo, não tem tela cheia. É, isso é verdade. Que feio, né, deles. É, o primeiro é feio, mas em compensação do segundo ficou muito divertido. Não, uma coisa que conseguiram acabar com a minha infância, velho. Pegaram a música, essa música mesmo, e detonaram com ela, fazendo um axé. Axé. Colocaram letra em português, acabaram! Nossa! Olha, cara, não, vocês vão ter que escutar isso, piazada. É vamos muito ver. Trash, é muito tosco. Mexe a bundinha, mexe a cinturinha, né? Meu Deus, muito ruim. Cara, ei, no começo parece até um forró, cara. Cara, é forró, não é axé. Ah, isso não é uma bosta, dá pra enfiar num pacote assim, tá ligado? Encher um estádio desses forrozeiros, calypso e KY, sei lá o que mais. Pegar uma napalm, cara. Mas olha, não pensou duas vezes em apertar o botãozinho vermelho, tá ligado? Então, pra finalizar aqui a minha lista, eu escolhi a música do meu jogo favorito. E essa, inclusive, é uma das minhas músicas favoritas. É do jogo Chrono Cross, um clássico do Play 1, que é uma continuação da série Chrono Trigger. Chrono Trigger é muito bom. É, disso, tá muito bom. Chrono Cross pra mim é um. Nossa, é o meu jogo favorito de todos. Nenhum pra mim se perde. E a música é do Radical Dreamers e Solen GLL. Toca aí. Thank you. essa música é a música do encerramento. E você escuta várias vezes durante o jogo o ritmo dela, mas a música cantada em si só escuta no final. Você sabe dizer quem canta essa música ainda? Não sei se o nome da banda é Radical Dreamers, porque pelo que eu fiquei sabendo, juntaram artistas só pra tocar essa música no final. Olha, que interessante, muito bom. Daí eu fiquei sabendo que eles provavelmente fizeram tipo um single com o nome Radical Dreamers. Eu não sei se esse é o nome da banda. Ou pode ser do álbum, né? Tipo, isso eu não sei, porque Radical Dreamers é a continuação do Chrono Trigger, que é um novel de Super Nintendo, que vem antes do Chrono Cross. Tipo, o Chrono Trigger é do Super Nintendo, sabe? É o jogo que destacou, tipo, no mundo dos RPGs, sabe? Então, galera, pra finalizar, né, a gente vai deixar um agradecimento pra você que escutou até aqui, né? E quem aguentou até aqui é guerreiro, né? É, guerreiro nervoso, cara. É level maxi. Level 120, cara. Nota que só vai ter nível 100. Verdade. Do jogo, né, vida? Isso aí, pessoal. Então, até semana que vem. Até mês que vem. Não sei quando que vem. Opa, esquecemos de dizer isso no começo do cast, hein? Que feio. O quê? Na verdade, nosso podcast vai ser quinzenal. Aproveitando a deixa, né? Vamos deixar o Ridan também deixar um recado pessoal aí. Ah, então aí, galera, não sei o que falar, só sei que é isso aí. Bom, sou o Zabos e vamos finalizar aí, até mais, galera. Bye, over. Ridan falou. Só um pouquinho, só deixa eu atender o telefone ali, rapidinho. Dois toques. Você vai pedir só, né? Ele tem que passar, né? Vai ser engraçado. Enquanto isso... Acabei de voltar correndo pro quarto e acertei minha canela na cadeira. Que beleza. Eu vou colocar uma sirene aqui agora, vou colocar o nome dele ao contrário aqui pra ninguém. Meu Deus, que foi isso?